Beto Fernandes, bom dia. Bom dia. E aí, o que você conta aí de novidade nessa quarta-feira, 28 de março? Novidade, nós estamos recebendo aqui uma visita, né, super importante em termos de comunicação, uma coisa até que nós aqui do Nordeste não sabíamos até que existia. E é o Grande Mota, uma pessoa espetacular, muito inteligente. Ele que trabalha com emissoras, né, de rádio e comunicação por todo o mundo, catalogando essas emissoras, né, a sua frequência, né, a programação, sua região, aonde se situa, né. E uma coisa super interessante, acho um almanac praticamente, né, a gente poderia transformar assim, em palavras para as pessoas leigas, e um hobby espetacular, uma pessoa que tem assim, uma série de informações, e a gente estava aqui batendo esse papo, o Mota está aqui. Prazer, viu, Mota? Tá bom, vamos desejar aí pro Mota que ele seja bem-vindo e possa, né, fazer um bom trabalho aqui em Feira de Santana. Vamos lembrar pro pessoal também que continuam abertas as inscrições pro passeio ciclístico de domingo. É só dar um pulinho aí no escritório da Nordeste FM, fazer a inscrição e domingo entrar na avenida com a sua bicicleta. Tá bom, segura o clima aí com as mais pedidas que eu tô indo embora. Volto amanhã cedinho às 7 da manhã. Tchau, Betão. Tchau, pessoal. Tá ok, agora é hora de informação. Você vai ficar por dentro da notícia com a super Vânia Selle. Bom dia, Vânia. Bom dia, Beto. Tá na hora da informação, diz aí. Novas regras para mensalidade escolar. Nordeste Notícias. Oferecimento de Pintinho Materiais de Construção, onde você constrói sorrindo. 3 para 11. A seleção brasileira de futebol tem hoje um importante teste como parte de seus preparativos para a Copa do Mundo ao enfrentar a Inglaterra às 16 horas no estádio de Wembley, em Londres. O técnico Sebastião Lazzaroni mantém a base da equipe, inclusive com o centroavante Careca. Na ZYC 301, 95,3, Nordeste FM, Feira de Santana, Bahia. Melancolia não dá ibope. É hora de sucessos da Nordeste FM. As mais pedidas da 95,3. O sucesso que você faz. Sucessos da Nordeste FM, às 14 mais pedidas da sua manhã de quarta-feira.